135-9-165, a secundária tem um bom voo. 395, obrigado. São 3601. Você está no centro Recife. O São 3601 vai voar na proa 260 até cruzar o nível 250 após já assumir com VAV. 3601, Pro 260, após cruzar a nível 260, por base. São 3601 no Recife, 1251, no termo 3395. 251 no 3395, bom dia. 0961 6 9 6 1 6 9 6 1 6 5 4 5. Roswell, Oscar Romeo. Confirme. Golf Uniforme Romeo, senhora. Prossiga. Bom dia, Uniforme Romeo, finalizou o cheque de motores, grato, bom dia, bom domingo. Gente, bom dia. 00. Paulo Salvador, bom dia, Oceané 6251. Confirma 6254, Oceané? Oceané 6251, posição 8, ciência de informação eco. Está na sua escuta próxima para a cópia, autorização, confirma. Ah, correção. Guarulhos 360. Gente, Oceané 6251, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Mortiva, eu presumo 1-0, Taubaté. Aciona 5476 no transponder, controle 1-20-8. Ciente autorizado Guarulhos nível 360, via presumo 1-0, Taubaté. Bola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mortiva, transponder 5476, controle 1-20-8. Chinelo 251, correto, reporte pronto, feedback. Agora pronto, feedback, acionamento do Chinelo 251. Zulu, Salvador, bom dia, TAM 3171. TAM 3171, prossiga. Bom dia. Ciente da informação Foxtrot, ainda estamos bem adiantados, mas qual é a provável saída? Seria Guarulhos. E só outra informação. Tanto em inglês quanto em português, está dando um ajuste de 1029. Consciente, vou checar no ATI. A prevista saída para Guarulhos é da El, lê da tradução, ótimo. Obrigado. Autorizado, reporte pronto, táxi. Autorizado, despeca, patrão, táxi, 251. Oceano 6251 para o táxi, 142 a bordo, autonomia de 5 horas, alterna com. Oceano 6251, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, ponto espera 118.95, ajuste a título na 019. Táxi autorizado via Pátio Índia, ajuste 19.6251. Salvador, Oceanair 6251, pronto. Oceanair 6251, autorizado a alinhar e decolar, destino 0, vento 180 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar, 10062. 251, decolou ao 33, controle Salvador 120, décima 8. 208, 6251. Salvador, bom dia, China 6251. 6251, contato radar, suba para 360, saída da EL. 360 da EL, quando possível, beleza, 6251. É 251, solicita pro Agileta. É os 2000 da EL. É 2000 da EL, 6251. Tá 3171, autorizado Guarulhos, nível 320. Upper Zulu 190, Taubaté. Decolo da 190 com primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição ótima. Transponder 5504, controle 120, décima 8. Autorizado 320, São Paulo, Guarulhos, Upper Zulu 190. Decola da 110, da 10, direita, da Euleda, Motiva, 5504, 1208. Isso é confirmado, a senhora conseguiu copiar que estavam no 029 no antigo? Afirmo, estava mesmo, foi modificado, graças pela informação. Muito obrigado. Já chamaremos. Está pronto o feedback e assinamento da 3171. Da 3171 está autorizado o feedback, pode ir para um táxi. Chamaremos táxi da 3171.